Oscar, Oscar Alfa pra ti. Bom dia, meu grupo Oscar Alfa no Pacho 3, na posição 5. Solicitando autorização de teste de motor no dia de massa entre por 5 minutos. Confirme já quanto é que eu quero. Tá, eu vou deixar o pessoal aqui para pedir autorização de Pacho. Afirmativo, informe o senhor.